Então, isto é quem eu sou. E isto é tudo o que eu sei. E devo escolher viver por tudo que eu possa dar. A faísca que faz o poder crescer. E eu vou esperar por meu sonho, se puder. Símbolo da fé no que eu sou. Mas você é único. E eu devo seguir na estrada que vai à minha frente. Não vou deixar meu coração controlar a minha cabeça. Mas você é o único. Nós não dizemos adeus. Nós não dizemos adeus. E eu sei que eu tenho que me tornar imortalidade. Eu traço minha jornada através da eternidade. Eu mantenho a lembrança de mim e de você dentro de mim, cumprindo seu destino. Aquela criança ainda existe. Meu tormento nunca vai terminar. Meu destino está no vento. O rei dos corações, a rebeldia de um brincalhão. Nós não dizemos adeus. Nós não dizemos adeus. Eu farei com que eles se lembrem de mim. Porque encontrei um sonho que deve se tornar realidade. E darei tudo de mim. Mas você é a única. Sinto muito se não tenho uma regra para jogar com o amor. Com a mão no coração, encontrarei meu caminho. Farei com que eles me deem imortalidade. Há uma visão e um fogo em mim. Mantenho a lembrança de você e de mim dentro de mim. Dizemos adeus. Nós não dizemos adeus. Com todo o meu amor por você, e o que mais devemos fazer? We don't say goodbye. Nós não dizemos adeus.